traz de volta a minha paz. Teu sorriso, meu mundo, fica sem, não sou capaz. Sou louco por você, tente entender. Tudo que eu respiro é pro te amar. Você me faz tão bem, me faz ir além. Ai, meu Deus! Vai sonhar. Ei! Ai, saudade de você. Vontade de te ver, eu necessito. Você que comigo vai, não queira duvidar. O amor está no ar, eu preciso. E tomo teu sonho, vai. Saudade de você. Vontade de te ver, eu necessito. Você que comigo vai, não queira duvidar. O amor está no ar, eu preciso. E tomo teu sonho, vai. Simbora! Puxa o fora, Carnugueira! Eita, forrozão! Só um olhar profundo traz de volta minha paz. Teu sorriso, meu mundo, fica sem, não sou capaz. Sou louco por você, tente entender. Tudo que eu respiro é por te amar. Você me faz tão bem, me faz ir além. Você me faz crescer. Simbora! De você, vontade de te ver, eu necessito. Você que comigo vai, não queira duvidar. O amor está no ar, eu preciso. De novo teu sorriso vai. Vontade de te ver, eu necessito. Você que comigo vai, não queira duvidar. O amor está no